Vai buscar, ok. Ponte espera pronto, 6224. Aguarde. Aguarda, 6224. Decolagem 6224, 120 graus, 109. Deve ter colado, fica a 6224. Boa noite, 3600, identifique chegada a mar e desça ao 050. 050, já 3600. Tango Eco Zulu November, chame agora Centro Recife em 12545, alterne 12685, boa noite. 12545, 12685, grato Eco Zulu November. Chiné 6224, passando 1500 pés. Só ativo, sua decolagem foi 08, controle 208. 208, grato. Chiné 6224. Oxana 6224, contato radar, suba ao 230, saída Pucas. Pucas, 230, 6224. Estabilizado o Webjet com campo à vista, 5809. 5809, chame torre 1-1-8-9-5, boa noite. 1-8-9-5, boa noite, obrigado, bom trabalho. Cidade Salvador, 6224. Prossiga. Possibilidade de manter nível 190. Subir e manter 190. 190, 6224. 809. China 6224, coordenado com centro, autorizado então 190 final, direto Aracaju. 190, direto Aracaju, 6224. 809, solo 114, livro direito, táxi na frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, obrigado, senhor. Uma boa noite. Lima Kilo Bravo, a princípio vou na proa de Bonf, para a chegada Bonf. Informe visual para modificação de regra. Ok, regras vão modificadas 02, 15. Desça em condições visuais para 2.500, ajuste 1.018. Lima Kilo Bravo foi na proa da rotatória. Passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. 2545, 2085, boa noite. Então 3600, desça para 2000 pés, estou time, estou no 017, informe no curso localizador. 2017, reportaria estabilizada, estado 3600. boa noite, com o número 420 para o número 3, sua identificação, autorizado a chegada a bom, desce inicialmente para o nível 100, ajustou o altímetro 997, vigilante. É 100, na bom, ajuste no 0.7, boa noite. Estou ajustando, pista 10, o TAN 3600. Complete aproximação, chame torre 10295, bom pouso. 295, obrigado, bom trabalho, TAN 3600. Torre Salvador, boa noite, TAN 3600, localizador pista 10. 3600, campo à vista? Sim, ativo. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 7. Pouso pista 10, confirma o vento, por favor. 140 graus com 7 nós. 140 com 10, 7, livre pouso, TAN 3600. Cliente, boa noite, 05, a sua identificação, autorizado chegada a Mali, está presente voo ITAP, ajustou o altímetro no 07, após ITAP voar na Serra Pio 366. ITAP depois 366. Desça para o nível 050. 050, desça. Está confirmado que é 18? 10-07. 10-07. Desça para o nível 090. É o 090, bom, vem para trás. Para o 1706, sua identificação, autorizado chegada a mais, definitivamente para o nível 060, estou tímido no 097, vigilante. Mário, descendo para 060, com 1017, voando 606. T643, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo a 2309, vou no meio para 3. .600, solo 25, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette, portão 9, está 35... 3600, boa noite, até amanhã. Realmente para o nível 070, ajustou o time, estou no 097, vigilância da. 070, chegada Mari, ajuste no 097, vigilância 31. Boa noite, 05, vou na proa do Servio 366, desça para 2500 pés, estou tímido no 097, informe passando o Servio 366, boa noite, 05. 366, vai voar, 50 descendo, me chama no 366, com 1017, boa noite, 05. Desça para 2500 pés, informe passando o Servio 366. 2500, chama 366. .643, desço para o nível 070. 070, vou tomar direção. .643, informe tráfego, posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sul, cruzando o nível 060 para 2500 pés, aeronave Charlie 402. Tráfego, vou tomar direção. Salvador, gol, economia 06, efeito para um pequeno desvio à esquerda. Para o ITAP, seria ideal para a gente. Gente, vou ITAP então, vou na minha 06. Gente, ITAP. Também reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, igual no 606. Rono 643, desça para o nível 050. É o 050, volta para o nível. Quilo Bravo, desça para 1.500 pés, forma visual com a pistão 7, Lima Quilo Bravo. Descer para 1.500, é forma visual com a 17, Lima Quilo Bravo. Posso só para coordenar aqui no 643, qual é o número de pouso dele? 643 é o número 2 para pouso, pista 90. Obrigado. A 43 desça para 4 mil pés. Até 4 mil com 107? Positivo. Estou com a 317, Lima Quilo Bravo. Gente, aguardo transferência de comunicações em Maquio Bravo. Ô, Saldo Tan 3152, transmitir tratamento de esquerda, senhor, de informação, ideal seria para de TAP também. Autorizado TAP 3152. Obrigado. Quando 606, reduza para 210 nós. Tá dizendo 210 nós, quando 606. Boa noite, Bono 714, passa o 160.50. 714, boa noite, ação identificação, autorizado chegada a Mário, desce inicialmente para o nível 080. Ajustou o time, turno 097. O time identificou, desce com 80, turno 097, Bono 714. Lima Quilo Bravo, chama agora a tua, 10895, bom pouso, Lima Quilo Bravo. 897, bom dia, obrigado. Bom dia, Papa Tango, Lima Quilo Bravo. Bom dia, Lima Quilo Bravo, aproxime sem reduzir, reporte final de 3 milhas. Quilo Bravo, você. Meia, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 030, limitado localizador, com o 606. Sua vetração à esquerda para o 030, limitado pelo localizador, gol no 606. Atingiu 060, gol no 606. 43, desça para 3 mil pés. Fica 3 mil, gol 643. Atingiu 60, gol no 606. 606, desça para o nível 050. 050. 152, desça para o nível 060. 060, tá 3152. Bravo, livre pouso na 17, ventou no 40 graus com 8 nós, altímetro no 017. Pelo Bravo Centro. É pra gente pro voo no 643. 666, estabilizado no 805. Voo no 805, complete a aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. Certo. Atingiu 050, voo no 606. Voo 643, desça para 2 mil pés, ajusta o altímetro no 097. Também vem com 17, voo 643. Desconsidere a última informação para manter a pro, voo 643, da presente voo e Duna, informe interceptando o cruzador, voo 643. Voo Duna, informe interceptando, voo 643. Gol 1606, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, voo 606. 3152, desça para o nível 050. 050, tá, 3152. 714, desça para o nível 060. Ah, o 060, bom, no 714. Meia curva à direita, proa 065, informe estabilizar o localizador. Direita 065, reportará estabilizado, igual no 606. Reduza para aproximação, igual no 606. Reduzindo, igual no 606. 3152 da TAM, reduz velocidade para 2109. 2109, 3105. Vicente, livre táxi até o pátio, frequência livre estacionar. Baixo travado, 372, 1805, gol. 1805, livre pouso na 10, vento 130 graus com 09, altímetro 017. 17, livre pouso.